olhar me conquistou, me fez feliz. Naquele olhar surgiu um grande amor, o mesmo amor que neste altar nos colocou. Nosso amor é lindo, tão corpo, eu e você.